Teus lábios nasceram sorrisos sem explicação. É que eu estou sorrindo pra você com meu coração. E se a brisa ao tocar teu corpo despertar desejo e prazer, no meu sonho eu tô fazendo amor com você. Se no caminho der um passo em falso e cair no chão, eu estarei bem do teu lado, te cuidando, te estendendo a mão. Tudo que você quiser eu quero, contigo eu não reclamo. Se tiver medo de me perder, lembra que eu te amo. Eu vivo pra te amar, eu vivo só pra te querer. Te espero toda noite como a noite espero amanhecer. Eu vivo pra te amar, eu vivo só pra te querer. Se não existe mais amor neste mundo, é que todo amor do mundo eu sinto por você. Se algum dia eu tiver que partir, não vá chorar, não vá sofrer. Do outro lado estarei te cuidando, esperando você. Eu vivo pra te amar, eu vivo só pra te querer. Te espero toda noite como a noite espero amanhecer. Eu vivo pra te amar, eu vivo só pra te querer. Porque pra mim você é tudo, a eternidade em um segundo. Se não existe mais amor neste mundo, é que todo amor do mundo eu sinto por você.